Os 24 se enche, mantém a posição e aguarde para ingresso. Táxi até o pátio militar. Até a posição, pode. Através do pátio militar. Mike, a convite dessa para 500 pés. Livrando de 1000 para 500, Mike, a convite. Papão, meu Mike, eu convido para ingresso segundo de tráfego, chame torre 1-8 decimal meia. Para ingresso segundo de tráfego, torre 1-8 decimal meia. Mike, é com ele. Condor 24, autorizado ingresso e táxi até o pátio militar, agilizando, por gentileza. Agilizar, Condor 24. Whisky, Juliette, Zulu, alinha e mantém. Alinha, mantém no zero, Zulu. Trip 5266 no solo 05, libere a direita, chame o solo 21 decimal 9. Gente, libera à direita, solo 219, trip 5266. Guardião 02 chamou a torre? Consiga, Guardião 02. Solo Salvador, boa tarde, a trip 5266, livrou. Boa tarde, trip 5266, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 07. Confirme. Fechame quando pronto. Torre, o Mike é convido? Mike é convido, da presente, curva esquerda, cruza final do 1-0, chame girando base, plano 7, pela direita, Mike é convido. Da presente, curva esquerda, vai informar base para 1-0. 25, decimal 1, alternando, 133, decimal 25. 251325, boa tarde. Tô apaixonado. Whisky Juliette Zulu, tem livre decolagem, vento de 100 graus, 049, pistão no zero. Livre decolagem no zero, Zulu. Torre, 35219, ponto de espera pronto. Alinha mantém, trip. Alinha mantém, trip 5219. Solo, Guardião 02. Sim, prossiga lá para a área da ocorrência, mantendo a minha escuta permanente. Eu entendi que é a direita do eixo de decolagem 1-0, é isso? Afirmativo, nessa área das bombas aqui, aqui em frente, em Estrela Mar, só ficar na escuta permanente e restrita aí a 300 pés. Ok, ciente. Decolou 07, Guardião 02. 07, visual com EcoBito. Juliette Zulu, decolado 08, chame o controle 119.8. 119.8, tem uma boa, Zulu. Olha, Pantanal 479. Prossiga, Pantanal 479. Por gentileza, existe a possibilidade de coordenar com os amigos do centro e a Proa de Bridge? Quebrou o eixo da 1-0, tá girando base para 1-7. Ok, ciente, Mike Eco Vitor, autorizado pouso sobre a cabeceira 1-7, vento uma centena de graus, 1-4-9, chama no solo controlado. 1-0-0 com 14, vai informar o solo controlado, Mike Eco Vitor. 4-2-0-6, vou ir na proa de Duna. 1-0, informação, tanco. Viu, azul 4-2-0-6? Negativo, mas sobremodulado, descendo para 2000-1-0-1-0. Azul 4206, vou indo na proa de Duna, repostabilizar no localizador. Proa de Duna, Laguna, reportará estabilizado 4206. Controle Salvador, tá 3190, frente da Tango. Pausa no 49. Nível decolar 5219. 5190, aciona identificação, via chegada Mari, descendo nível de voo 050. Via chegada Mari 050, 3190. Salvador, boa tarde, Webjet 6720, informação Tango. Objeto 6720, acende identificação, via chegada Mão Fidesa para 4000 pés, QNH 1090. 1090, via até 4000, na Bom do Web 6720. Salvador, Cidilete de Lula. Sideral 9973, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite ao localizador. Direita 230, sua vetoração, limite ao lock. Sideral 9973. Salvador, é o Cidilete de Lula. Whisky Juliette Zulu, prossiga. Haveria possibilidade de voar da Elda presente? Autorizado da El, Whisky Juliette Zulu. Autorizado da El, graças à coordenação Zulu. Pantanal 4711, mantenha o perfil da saída, chame Centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 251-3325, obrigado, bom serviço. É, manterá, senhor, muito obrigado pelo transfer. De Paris. Papatango, meu Papatango, reporte na rotatória, visual com campo. Oi, Papatango, reporte na rotatória, visual com campo. Solo controlado, vai abandonar o 17, para ótimo. Afirmativo, está no solo Zuno 1, táxi até o pátio 4. Tenta o helicóptero da polícia para pouso grande. Está ciente no visual com campo. De 10 mil pés a 15 milhas? 5219, mantém o perfil da saída devido à aeronave se aproximando no setor sudoeste. Ok, muito obrigado, mantendo o perfil da saída na sua escuta, 5219. 5219, acione transponder 5134. 5134, acionado, 5219. Federal 9973, desça até 3 mil pés, QNH 1090. 3 mil ajustado. Federal 9973. Salvador, boa lançada, Tonda 076, approaching Alpha Golf November, maintaining 180, request is set. Quando 076, Scott Ident, vai a Bonf, descendo para level 050. Quando vai a Bonf, Scott, level 050, Tonda 076. Onde foi a gente leu? Salvador, gol 075, atingindo 170. Gol 075, essa identificação veio chegada a mar e desce até nível de voo 060. Mário 060. Controle Tetra 390, pois Mário pode voar direto Duna? Tetra 390, prossiga após Mário e voa ITAP. Ok, então vai prosseguir via Tetra 390. Salvador, Romeu Papatango, na próxima rotatória, visual com campo. Romeu Papatango, chame torre 1 no 8.6. Romeu Papatango, chame a torre 1 no 8.6. Sideral 9973, curve à esquerda, proa 170, limite ao localizador. Esquerda 170, limite ao lock. Sideral 9973. Romeu Papatango, chame final de 3 milhas para a pista 1-7. Romeu Papatango, chamará na final de 3 milhas para 1-7. 1-4-0, federal 9973. 1-4 agora. Solo, trip 5-4-5, está com a informação Tango. Solicita 1-2-0 para Ilhéus. Ah, Azul 4206, chame torre, 1 noite, 10 meia. Vou coordenar, aguarde. Se tiver um 40, ok. Não tem problema. Acerta a minha pronta, 1-0. Estou ciente, só mais 1 minuto. Obrigado. Stan 3190, informe sua velocidade. 2509, Stan 3190. Objeto 6720, informe sua velocidade. 2509. Objeto 6720, reduza para 2209, é o número 4 na aproximação. 2209, objeto 6720. Tan 3190, foi na proa de Duna. Duna 3190. Ficha livre. 06. Tan 3190, desça para 2000 pés, que negar no 090. 2000 pés, que negar no 090, Tan 3190. Repouso na 11 azul 4 na 10 azul 4206 embaixo travado. Fox Bravo Serra decolado aos 15, chama o controle 119.8. Serra. Romeu Papatango, faça 360 pela esquerda. Romeu Papatango, realizará 360 pela esquerda. Correto, informe pronto para o táxi Olímpico 03. Acionando, chamará para o táxi 03. Correto. Serra. Confie para o controle Salvador. Foxtrot, Bravo Serra. Papa Romeu, Fox Bravo Serra, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 400, saída da EL. 400 na DAEL, obrigado, Fox Bravo Serra. Papa Tango, Whisky Juliette Zulu, chame Centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 125.1, 133.25, Whisky Juliette Zulu. Me autorizado, 120, para Ilhéus, na Golf 677, saída é Coral, decolada 10, direita, 1263 no transponder 119.8. Transponder 0263, trip 5415. 0263, obrigado. Trip 5415, cotejamento correto, chame pronto. Bora pronto. E efetue outro 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, Romeu Papatão. Eu tenho um Boeing 737 a 1 milha do externo, ok? Ok, excelente, Romeu Papatão. Batango, Alfa, Vitor Juliette, na escuta? 973, CIS, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardar. Vitor Juliette, se estiver ouvindo o controle, retorne o transponde para a posição normal. Informação em curso, Tango, aguarde a cópia, Brasília. Aguarde na cópia, Brasília, 3567. 1219 para o 4206. Doutor Romeu Papatango, reintercepção final da 7 visual, considerado tem condições de se ajustar para o número 2. Afirmativo, se ajuste com o número 2 e aguarde a autorização de pouso, Romeu Papa Tango. Cliente número 2, aguardando a autorização de pouso para a pista 97, Romeu Papa Tango. Sideral 9973, livre pouso, pista 10, vento 100 graus com 12 nós, à esquerda tem um Papa 28 Alfa, está se enquadrando aí para pousar com o número 2 em Salvador. Ativo visual com tráfego, livre pouso para o Sideral 9973. Retiraram o finger, parece que já retornou as luzes aqui, nós vamos ver uma posição aqui e já informamos, muito obrigado. Ok. Passo 4206 de grosso. Passo 206, ciente, táxi via Alfa Quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Via Alfa Quilo, pátio 3, consegurante. Ciente, tirando uma vista, web 6720. TAM 3190, chame torre 18 desse 16. Correndo 8-6-3-9-0. Salvador, boa tarde, TAM 8002, ciente de informação, pegou. TAM 8002, acena identificação, via chegada bom, fideça para 4000 pés, que é legal no 010. Via chegada bom, 4000, 1010, TAM 8002. Gol no 075, informe sua velocidade. 230 nós, 075, reduzindo. Reduza para 1,90 nós. Desça. Desça até 3.000 pés, gol no 075, reduzindo para 1,90 nós. 3.000 pés, reduzindo, 075. Transição ao fito. Transponder 5407, controle 1,98. 380, autorizado, upper Zulu 17, decolando da 10, gole o fito. 5407, aciona 1198 controle, TAM 3567. TAM 3567, cotejamento correto, chame pronto. Camará 3567. Sol 9973, solo 21, solo 219. Solo 219, ciente. 75, se informe a speed. Speed 2209, TAM 076. 076, reduce speed 1900 knots, number 3 to land. Roger, reduce, on 076. Aguardará para ingresso no pátio 1, 4206. 3190, autorizado pouso 10, vento 100 graus, 129. Livre pouso, TAM 3190. Romeu Papatango, solo aos 22, backtrack, táxi até o pátio 4, agilizando, informe pista livre. Romeu Papatango, backtrack, 4, agilizando, reportará pista livre. Gente, Bravo Tango Golf, São Paulo aprovado nível 430, via Pesulu 16. Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, direto Pirassununga. Decola da pista 10, perfil de saída. Correção, decola da pista 17, perfil de saída da EL. Leda após direto Bridge com curva direita. Transponder 5402, controle 1998. Condor 076, descend 3000 feet, Canate 1010. 3000 feet, Condor 076. 076. 3,000 feet. Roger, descending 3,000 feet. Condor 076. Tango Golf, curva direita, ok? Dael Leda, pós direto Bridge. O transponder 5402. Golf, cotejamento correto, chame pronto. Para o táxi, gol no 75 BAB de 753 horas de vista, alterna Campinas. Doutor ILS no 075. Gol no 075, chame torre 1 no 8, 16. 16, obrigado. Conda 076, turning left about 2 knots. Clear the IOS, final IOS, perception localized. Roger, clear IOS, localizer 10, Conda 076. 4206, de passagem ao Boeing da Gol, após o ingresso no pátio 1, no remota 1-2. Remota 1-2, após a passagem do Gol, obrigado. Alternando, 1-3-3-25. Boa tarde, 075 da Gol, final do INSS saída 10. Campo visto. Taxi via Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso pátio 1, 390. Solo, pode confirmar a posição de parada para o Sideral 9973? Sideral, eu tenho só o pátio 3, ok? Atentando ao sinalizador. Ok, não tem ninguém. Sim. Obrigado. Papa Tango, Alfa Vista Juliette, recebo o nível de voo 057. Cheque seu transponder. E o modo Charlie, Alfa Vista Juliette. Salvador, boa tarde, eu no 755 da Gol, próximo ponto de espera no 0, pronto. Mantenha o ponto de espera, vou no 755. Vai manter. Federal 9973 é a posição 09, agora informada pelo Infraero. 97, obrigado. Alfa Vitor Juliette, continua recebendo seu modo Charlie, 6.700 pés. Webjet 6720, solo aos 26, libere na Foxtrot, chame solo em 1219. Olha o round 19, Romero, 7-3-0. Do 076, reduce to final approach speed e contact tower 118.6. Vector 186, Tanda 0765. Reporte para ingresso no pátio 1. Alfa, aquilo pode ser para ingresso na 1, 67. Tá 3190, ingressa no pátio 1, portão 06. Pátio 1, portão 06, tá 3190. 076, 6 miles out, tá lá no way 10. Condo 076, continue your approach, stand by for landing clearance. 415 para o acionamento, para o push de acionamento, senhor. Trip 5415, coordene com a equipe de solo que após a passagem da guarda do Boeing da Web, está livre e chame para o táxi. Após a passagem da Web, sendo flashback, 3545. Solo Salvador, muito boa tarde, papapapá, Sierra Golf Foxtrot. Sierra Golf Foxtrot, boa tarde, informação em curso e uniforme, confirme o pátio que se encontra e pista de decolagem. A gente dá uniforme, está no pátio 3, estamos Sierra Golf uniforme, solicitou o nível 310 para Recife. Gente, Sierra Golf Foxtrot, Recife aprovado nível 310, via Peruísque 58. Decolada pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5012, controle 1198. Está autorizado, 310 para Recife, é o Peruísque 8, decolada 10, assumida é a Puca, transição Caju, primeiro curva esquerda, 5012, transponder, 119.8, o controle, Sierra Golf Foxtrot. Sierra Golf Foxtrot, cotejamento correto, chame pronto. Dá pronto para acionamento, Golf Foxtrot. Sierra Golf Foxtrot, livre acionamento, chame para o táxi. Chame para o táxi, Golf Foxtrot. Web 6720, ingressa portão 05 do pátio 1. 05 do pátio 1, Web 6720. O gol no 075, seu solo foi os 29, agiliza a liberação na Fox, chame o solo 21219. 219, ao livrar, 075. Alfa Vídeo Direto, chame Torre 1 na noite, décima meia. Wind is 100 degrees, 13 knots. Delta 910, contour 076. Com livre pushback acionamento, chame para o táxi. Autorizado para o acionamento, 925. Meu pé, voo 1601, 1000, 4. TAM 8002, desça via para 2000 pés. QNH 1010, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. Via até 2000, autorizado ILS X-Ray, 1010, o botão lá estabilizado, TAM 8002. Pegamos da montanha 1500, é isso? Recebo aqui 7.300 pés. Eu estou ciente. Por gentileza, faça um check no transpondo, no modo Charlie. Desligue e ligue novamente. Condor 076 on the ground at 3-2-3-1, vacate the runway, call ground 1-2-9. Roger calling 119, Condor 076, hello. Golo 755, autorizado a decolagem, 100 graus com 14 nós. Autorizado, 1-0, iniciando no 755. Ok, o Alfa Victor Juliette recebe agora 5.200 pés. Para o táxi está com POB de 51, 5 horas, alterna Salvador. Confirme alternado? Salvador. Ah, ok. Táxi via pátio 3, Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista 1-0, quando lá torno no 86, ajuste 1-0, 1-0, bom voo. Juliette Alfa, no ar, 78-6, obrigado. Vamos para o dia, Condor 076. Condor 076, taxi via Alfa, Kilo Apron 3, call me right to enter Apron 1. Roger, Alpha Kilo Apron 3 and call you for entering Apron 1, Condor 076. Bono 075, prossegue táxi via Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Salvador, o Sierra Golf Trump estacionado, pátio 3, 05, a bordo, 12,5 de autonomia, alterna pessoa, soldado. O Bono 075 copiou o solo? Negativo, está mantendo antes daquilo, o 075. Bono 075, prossegue táxi via Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Kilo, pátio 3, chama antes do pátio 1, 075. Sierra Golf Foxtrot, aguarde para o início do táxi. Eu não aguardo, Sierra Golf Foxtrot. Condições de táxi pela pista, agilizando e informe alinhado e pronto, ok? Agiliza o táxi pela pista, chame alinhado e pronto pela decolagem. Afirmativo, ingressando na pista principal, para alinhar e decolar, reportará pronto, 03. 755, decolado aos 33, chame o controle 119.8. Controle 19.8, Torre, o trip 5415, tá... Alfa, tá pronto. Mantenha o ponto de espera, 5415. Vai manter o ponto de espera, 5415. Bater nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, 7. Ok, para interceptar a final do ano dela. Mativo está agilizando para decolagem. Alfa Vitor Juliette está interceptando a final da quarta milha da ONU 7. Afirmativo, Alfa Victor Juliette na terceira milha da final, efetue 360 pela esquerda.